João, o que é? Martínez, não, Martínez, não. E é uma tinta fixe para pintar. E é nós. Pronto, este espraque seco que caia. Normalmente apanha essas com caídas. E a Nogueira tem propriedades de detergência. Eu não... Tratamos com os insetos também. Não sei. Só sei que aqui eu distribuía a zona à volta, à medida que chovia. Back Savannah. We'll be right back. A água é vida, escutaram o som da água. Esta zona é a zona mais verde aqui, do mais verde, do verde que possa haver aqui na zona. Porquê? Porque há água. Vejam o contraste das serras lá ao fundo, onde querem destruir em busca do lítio. Se não houver pessoas, o lítio não nos serve de nada, meus amigos. Água sim, lítio não. Água sim, lítio não. Reciclem, reutilizem, façam sinais de fumo. Legalizem para a malta poder fazer bom fumo. Vida sim, Minas não. A vida! Thank you. trepar. É bem divertido. Estás mesmo spicy. Podes mudar as camadas, de repente começas a falar, vais a apanhar o som da água e já estás noutro nível. É tipo lupa. Yeah. É mesmo. Mas se eles perceberem. Principalmente em Romênia, que a Romênia é ali, ali à frente, mas fica mais perto.

Querem dar cabo